O Lobo e o Cão, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. O Lobo e o Cão, de Olavo Bilac. Encontraram-se na estrada um cão e um lobo, e este disse: Que sorte amaldiçoada! Feliz seria se um disse: Como te vejo, me visse. Andas gordo e bem tratado, vem de saúde e alegria. Ando triste e arrepiado, sem ter onde cair morto. Gozas de todo conforto, estás cada vez mais moço. E eu, para matar a fome, nem acho às vezes um osso. Esta vida me consome. Dize-me tu, companheiro, onde achas tanto dinheiro? Disse-lhe o cão. Lobo amigo, serás feliz se quiseres deixar tudo e vir comigo. Vives assim porque queres. Terás comida à vontade, terás afeto e carinho, mimos e felicidade. Na boa casa em que vivo. Foram-se os dois em caminho. Disse o lobo interessado: Que é isto? Por que motivo tens o pescoço esfolado? É que, às vezes, amarrado, me deixam durante o dia. Amarrado? Adeus, amigo, disse o lobo. Não te sigo. Muito bem me parecia que eras mais a riqueza. Adeus, inveja não sinto. Quero viver como vivo. Deixa-me com a pobreza. Antes livre e mais faminto do que gordo mais cativo. Fim do poema. Fim de Poesias Infantis de Olavo Bilac.